Salvador, boa noite. Esse é o Sonera 6212, cruzando 205 para o Uno 50, próximo a Pabog, com informação Bravo. 6212, identifique, desça para 2000 pés, vai para o Adiduna, reporte estabilizado, LS, ajuste no 08. Sendo a identificação, desça aos 2000 pés, autorizado LS da Uno 0, reportará a estabilizado. Uno 0, Uno 8, por favor. Afirmo. Está confirmando a autoridade direto para o Adiduna? Afirmo. 6212. Salvador, boa noite, 6224. Linha 224, boa noite. Suba o 230, sai da PUCA, Vigilância. 230, PUCA, Vigilância.